passivo, apetite é kill me. Lanço Rasengan com a força de QB. Me senti fraco quando solitário, por isso que hoje resolvi me unir. Mais valioso que 9 rubi, mais poderoso que é 9 jubi. Que é bole da vez, então não derrubi. Pulei na bala como Shisuni. Graça morta, sonho vivo, habita meio agressivo. Onde quem se encontra mais quebrado é quem necessita. Tá andando com pino, já quis ser passivo, mas nunca nocivo. Pra terno e gravata, escritório não sirvo. Servo na selva, sondando minha serva, buscando seus servos pra ficarem vivos. Yo, toma espaca, Zekage, olho vermelho é manga aqui, ó. Vila de ninja, dodeca, kamikaze, da nova cidade pro novo mundo, ó. Faça aquilo que mandar, olha a mandala que o CCC LOL. Contra teus homens me chame Madara, contra meu povo tu ainda é gato. Põe o meu chakra nas cartas normais, fica especiais. Depois você compra quando perceber, será tarde demais. Escrever meus lamentos sobre um papel bomba. Novo herói de Konoha, um Chunin, passou pra Jonin, control no Kenin. Depois igual Kunai, tu taca Kunai, na metade cai, não acerta o Senin. Seguindo meus passos enquanto ando, minha nigga treinado, caçador ambu. Fiz uma invenção na junção de Jutsu, pra não ir tão cedo assim como o Haku. No mundo lotado de Orochimaru, no bot não pode com a Materaçu. Gato um Goryuga no Jutsu, mas nunca penetra no meu Susanoo. Não sou bicho que domara, sou adigo que domara. Solitário que me mara, esses otários que me mara. Por só chegar a Camaro, eu sou gajinha Camaro. No Keiichi, Camaro, Minamikis e Minato. Fui subestimado, se como Konohamaru. Antes que Konoha morra, vencelar o meu legado. Bem guarda pro Kuromaru, cansado como Nagato. Negado pela minha vila, emboquei meu gueto mato. Seguimos enxergar através de decepções. Cês são chato, eu sou chave, abrindo meus 8 portões. Concentrando todo das forças que hoje em minhas veias fluem. Vou pra outras dimensões, honrando a cor da badana. Tô tipo Kurama, curando as feridas do corpo. Desvio do ataque, movimento e taxa. Ilusão demoníaca, miragem do corvo. Que tem minha visão, não tem que genkai. Que a posição, que é do sensei. Confirmação, então quem viver cai. Quer voltar à vida, só quando tem sei. Na minha vila, um novo shinobi. Vindo com Kinshin Tensei. Sei que tentaram me matar na terra, só que não sabiam do Fushi Tensei. Guerra shinobi que começa hoje, Shiha Tensei. Vejo que o cenário é podre, mano, mais do que pensei. Na minha vila, um novo shinobi, vindo com Kinshin Tensei. Sei que tentaram me matar na terra, só que não sabiam do Fushi Tensei. Guerra shinobi que começa hoje, Shiha Tensei. Vejo que o cenário é podre, mano, mais do que pensei.